perto, o estender da mão, e bateu mais forte no meu coração. E o primeiro amor e o primeiro beijo foi tão verdadeiro, aquele desejo, um sorriso aberto. Obrigado pela sua sintonia no Canal 2. De amor, sou pintor de carinhos, poeta e sonhador. Vivi palcos de aventura, fiz dessa gente o meu povo, num reinado de ternura, onde cresço e me comovo. Portugal, eu te canto ao ouvido em tom baixinho, pois o brilho és encanto quando estou triste e sozinho. Portugal, eu te canto, tu ofereces-me um sorriso, sabes que te quero tanto, meu pequeno paraíso. Confesso-te minhas tristezas, todos os meus dissabores, as angústias e certezas daqueles meus grandes amores. Só em ti eu sou feliz, cantando a minha gente. São noites de romaria, segredos do que se sente. Portugal, eu te canto ao ouvido em tom baixinho, mas o brilho és encanto quando estou triste e sozinho. Portugal, eu te canto, tu ofereces-me um sorriso, sabes que te quero tanto, meu pequeno paraíso. Portugal, eu te canto ao ouvido em tom baixinho, mas o brilho és encanto quando estou triste e sozinho. Portugal, eu te canto, tu ofereces-me um sorriso, sabes que te quero tanto, meu pequeno paraíso. Portugal, eu te canto ao ouvido em tom baixinho, mas o brilho és encanto quando estou triste e sozinho. Portugal, eu te canto, tu ofereces-me um sorriso, sabes que te quero tanto, meu pequeno paraíso. Bye.